Fala galera, estamos aqui com a primeira edição do programa Circuito Serrano. Meu nome é Paula Bueno, estou aqui com a Vitória França. Fala galera, meu nome é Vitória, é um prazer estar aqui, Paula. Seja bem-vinda. E hoje vamos falar sobre a gastronomia diversificada de Nova Friburgo. Hoje, o município conta com 10 colônias oficiais: suíça, alemã, italiana, portuguesa, libanesa, africana, japonesa, húngara, espanhola e austríaca. A presença das colonizações pode ser vista na arquitetura, na decoração e na gastronomia da cidade e dos distritos que compõem a região. Nova Friburgo tem uma forte tendência ao turismo. Com toda esta natureza exuberante e um privilegiado relevo, a cidade também atrai amantes de esportes radicais. Mas, com certeza, a gastronomia diversificada tem sido um dos seus maiores atrativos, especialmente em alguns de seus distritos, como Lumiar, Muri e São Pedro da Serra, que são famosos por suas belezas naturais e seus belíssimos restaurantes. Muri, o pequeno distrito, é a porta de entrada de Nova Friburgo e considerada por muitos um pequeno paraíso que preserva em sua arquitetura alguns traços marcantes da colonização. Um exemplo disso é o tradicional Hotel Busque, de origem húngara, e o Muri Shopping, que recria o visual e o ambiente de uma pequena vila suíço-alemã. Referência gastronômica de Nova Friburgo, Muri oferece uma variedade de restaurantes, tendo a truta, que é um peixe da região, e uma vasta seleção de comidas suíço-alemãs, como salsichas, chucrutes, racletes, além do famoso Kassler, com batata roxi. Também em Muri tem o restaurante Viva Rô, que nasceu através da união da ex-garçonete Rosane Salcedo com o chefe Harold Riemens. Mantém o clima romântico do casal. O ambiente conta com serviço personalizado e um cardápio que passeia pelas cozinhas austríaca, alemã, francesa, portuguesa e italiana. A corretora de seguros Carla Feliciano se diz encantada pelo restaurante Viva Rô e toda a culinária de Nova Friburgo. Meu nome é Carla, tenho 26 anos e sou corretora de seguros aqui em Cachoeiras de Macacu. Eu frequento muito Nova Friburgo e amo a cidade gastronomicamente falando, né? Porque lá, quando eu vou lá, eu sempre fico no Hotel Busque e vou no Muri Shopping, que me lembra muito uma pequena vila da Suíça, né? Amo a variedade de restaurantes lá e a truta, que é um peixe da região também, que é maravilhoso. E eu sempre vou também no restaurante Viva Rô com meu noivo, né? Que lá tem um clima romântico, tem um cardápio variado e que vai da cozinha austríaca, alemã e francesa, portuguesa e italiana, né? Então, tem uma variedade muito boa e eu sempre gostei muito de ir a Friburgo para jantar, almoçar, fora o Chimarrão também, né, que é um restaurante muito procurado em Friburgo devido ao seu custo, né, ser um custo bem pequeno e uma variedade de carnes e agora com comida japonesa também, é muito bom. Para os adeptos da dieta vegetariana, o Trilhas do Araçari é uma experiência inesquecível. As noites de sexta-feira são reservadas para o Festival de Pizzas, embalado com música ao vivo em volta da fogueira a céu aberto. O restaurante ainda proporciona atividades recreativas e educacionais, como passeio pela trilha interpretativa, conhecendo a flora e a fauna da Mata Atlântica. Adepta de uma vida saudável e vegetariana, Sônia é uma frequentadora assídua do restaurante. Meu nome é Sônia e eu moro em Cachoeiras de Macacu. E eu gosto de ir ao Trilha do Araçari porque, além do espaço ser muito agradável e bonito, o atendimento é muito bom e, como vegetariana, eu não preciso me limitar a comer só saladas, como em alguns outros restaurantes. Há várias opções de pratos para escolher, satisfazendo assim a todos os gostos e paladares. Falando um pouco sobre essa parte de vegetarianos, que é o grande atrativo do restaurante Trilhas do Araçari, a nossa convidada, Vitória, vai falar um pouquinho sobre o cultivo de shiitake e de cogumelos em Nova Friburgo. Pois é, Friburgo é muito conhecido pelo cultivo de shiitake. Eles mandam um produto para várias cidades do... Posso fazer de novo? Friburgo é muito conhecido pelo cultivo de shiitake. Eles... Cara, eu não consigo fazer isso. Pera aí. Pois é, Friburgo é muito conhecido pelo cultivo de shiitake. Eles mandam um produto para praticamente a região do Rio de Janeiro todo. E o Trilhas do Araçari também, eles fazem muitos pratos com shiitake, porque é um alimento que substitui a proteína de muitos alimentos... De muita... Ai, peraí. O Trilhas do Araçari... Como é que eu falei isso, tá? Que eles usam muito shiitake porque é proteína, não é proteína? O Trilhas do Araçari faz muito uso do shiitake porque ele substitui a proteína animal. Que falta nas... Quer dizer... Ai, caralho, eu não consigo. Daqui a pouco você vai ouvir isso tudo. Dá um tempinho, Sebra, só pra escrever.